Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Glória, majestade, pertence ao Senhor. Nós queremos exaltá-lo nessa noite com todo o nosso ser, com tudo que nós somos. Fazer pastor, se nos coração entregue, o Senhor vai responder a tua oração, porque Ele é fiel. Ele marcou você com o Espírito Santo. O Senhor conhece os que são. Satisfeito em seu amor. das montanhas e dos vales. Não existe nada Jesus, porque o Deus que eu sirvo, Ele é real, verdadeiro.